Só para Tango Eco Zulu 90, mantenha contabilidade do 095, chama o centro Recife, 125.45, alternando 126.85. Caso não consiga contato nessas frequências, alterna também a terminal Juazeiro, a na terminal Fortaleza, em 134.55. Fortaleza 508L, informação do dia. Salvador 5808, o vento no momento 290 graus, nessa variável 290 graus com 03 nós. Intenção de decolagem da 3517. Tem uma decolada 35, atenção 5808. 08, Brasília, está autorizado 3620. aerovia Pezulu 17, decola da cabeceira 35 após a decolagem curva à esquerda na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após Elefa, aciona 5107, controle 119, decimal 35. Partida autorizada 360 é origem, decola 35 à esquerda, Arbor Elefa, Pezulu 17. Muro 07, transponder 035, controle 5808 web. Tá bem, pronto, pushback, web 5808. Chamarei. Gotham Golf Mike Alpha, prosseguindo. Verificar sua rota só um minutinho, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha na escuta, cópia. Golf Mike Alpha Goiânia, está autorizado nível 120, 120, direto, decola da 17 com curva à direita na subida Arbor, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor e após direto, aciona 5074, controle 119, decimal 35, a torre opera em 118, decimal 612. Golf Mike Alpha, já está pronto o acionamento? Livre acionar, chame táxi, Golf Mike Alpha. Livre táxi da ponte para Papá, na Papá, no ponto de espera chama Torre 1862, que nega 1014, o Golf Mike Alpha. autorizado ingresso, táxi via pista, reporte cabeceiro 17, pronto para decolagem.